podcast. Ainda não tem um nome. E? Que mais? Bem, eu tô aqui com o Manuel. Que bom. E... eu não sei o que falar. Tá, deixa eu começar. Vai. Vai. Aê! Beleza! Empolgado. Que menino folgado. Ai! Empolgação desse jovem garoto. Cara, é o podcast piloto. Cala a boca. É o podcast piloto. É o... podcast piloto. É, porque ele... Estamos sobrevoando a cidade. Tem carteira? Piloto. Eu quero saber se você tem carteira de habilitação pra poder estar dirigindo, sim. Nossa, caralho. Opa, meu telefone tá tocando, é o Carlos Alberto aqui, acabou de pedir o contrato pra mim assinar, né? Então, vamos começar. Para a leitura de e-mails, vai lá, Denner. Não temos e-mails. Não? Não. Para não o podcast! Tem... Para as postas. Você queria que o piloto de primeira viagem tivesse e-mail. Se você quiser, posso inventar um e-mail, mas não vai ficar mais essas coisas. Não, verdade, não vai ficar. Ainda mais que é você que vai inventar. É. Ainda tô tomando. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Que pândego! E o tema do podcast piloto vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Ah? Não sei. Você que falou que ia fazer o podcast. Ah, animes, desenhos ou mangás. Este vai ser o nosso tema deste deste podcast piloto. Anime, eu sou o personagem Ed. Já... Você sempre sou o secundário. Da parada, sou o gay. Chama-se do dragão negro. Tá, enfim, vai. Então, vamos começar pelos episódios preferidos. Denner, quais são os seus episódios preferidos? Forte. De qualquer anime aí, ou de qualquer desenho. Primeiro a gente vai começar pelos preferidos e não pelo anime em si preferido. A gente vai começar primeiro pelos episódios. Vai, fala aí. Meu favorito é o episódio 4 de Puta Clube. Não é muito caro. Opa! Ai, ai. Pessoas que pesquisarem Puta Clube no Google não terão mais volta, hein? É um caminho sem volta, acredite em mim. É como, sei lá, entrar na maçonaria. Não sei, no que treino na maçonaria. Tipo o Manuel. Não, é tipo eu sou um caminho sem volta. Nossa, que merda. É bosta, morra. Vai se fuder. Fala aí. Anime, assim, que foi o episódio que eu mais gostei, cara. É meio difícil comparar, sabe? Porque, na verdade, tem muito anime que tem muito episódio que eu gostei. Eu escolhi um episódio de algum anime que eu gostei. Só falar alguns, a gente não vai fazer, tipo, só o preferido, mas de alguns. Eu ia falar alguns. Alguns que são feridos. As algum? As... Vai, fala aí. Mas assim, um que eu posso te dizer assim que eu gosto bastante mesmo. Eu acho que eu diria que é o... como eu posso dizer assim? A luta do Dragon Ball. Sei lá, o episódio eu não vou saber, mas é a luta do Goku. A primeira luta do Goku contra o Vegeta. E daí, digamos, é onde Dragon Ball entra realmente na área, assim, tipo, não é mais aquele do Goku criança, que é arte marcial. Entra realmente em algo mais destrutivo de planetas e tal. Outro também que eu gosto bastante é o último episódio de One Punch Man, né? Agora que o One Punch Man é uma febre do caralho. Ah, não, tem até comercial TV, não sei se já chegou a ver. Não, sério que tem comercial de TV? Sério, tem comercial TV. Tava de bobeira assim no Face. Aí apareceu lá, como que fala? Comercial da Bandai. Não é da Bandai, perdão. Eu esqueci o nome da que tá publicando aqui no Brasil. Mas a publicadora fez o comercial de televisão, tá passando em algumas televisões, estava tendo comercial. Eu Certo. fiquei de cara também, né? Eu realmente fui surpreendido por aquilo. Outro episódio em si, assim, que eu gosto bastante. Na verdade, é o anime um todo, né? Que vai voltar. Ele, você fala, escolhe um episódio que você mais gostou no episódio. Tem partes do anime que eu gosto muito. Mas é The Gray Man, eu gosto bastante. Do É meio anime. estranho. É o anime. Tu leu o mangá ou não? Eu estou lendo o mangá, né? Porque o mangá virou uma grande putaria de uns tempos pra cá, né? Agora ele voltou a ser. Como que eu posso dizer assim? Se não me engano, uma vez por mês sai, alguma coisa assim. Mas teve época que ele estava saindo um capítulo de 10 páginas a cada 6 meses. Nossa. E Tá tava bem parado. parecendo o Berserk, essa porra aí. Berserk é 2 episódios por ano. É que você não leu Vagabonde ainda, né? Mas tudo bem. Eu já até coloquei aqui na minha lista de mangás para ler Vagabond. Vagabond, É, porque Vagabonde tá tipo um hiato há um bom tempo já, sabe? Então é meio difícil você dizer assim, nossa, o autor de Berserk é meio preguiçoso. É, não é que ele é bem preguiçoso, é que ele realmente escreve a história, ele tem essa fato a fato do mangá para não ter algumas falhas. Mesmo assim ainda tem, né? Mas não vamos entrar Então, nesse. é tipo, não que eu acho necessariamente o autor de Berserk é meio preguiçoso, mas é porque tipo, ele toma o tempo dele pra poder escrever bem feito, sabe? Sei lá, tipo, eu prefiro algo que demora mais tempo pra ser feito, mas que é feito direito, do que um bagulho que tu tem que fazer nas pressas. Tipo Assassin's Creed. Ou os jogos da Ubisoft agora, que por enquanto, esse ano ou ano que vem, não sei. Eu acho que é esse ano. Que eles pularam, não vão lançar um Assassin's Creed, não é? Sim, Porque. Tava tendo sei muita. o Watch Dogs 2. Tava tendo muita reclamação e pá. Mas eles já anunciaram Assassin's Creed. Eu não sei se sai esse ano, eu não tenho confirmação da notícia, não vi nada assim. Mas já tem um Assassin's Creed confirmado pra sair. É, que daí vai. Dizem vai voltar meio que a origem, vai ser, se não me engano, aquele árabe. O do É Altair, o egípcio. primeiro? Não, é egípcio. Vai ser, acho que talvez antes do Altair. Caralho, eu não tinha visto. É, vai ser algo assim, mas eu não tenho muita certeza. Então não vou te dar a confirmação, porque tô chutando as bolas do touro esperando que não me veja. Tô jogando grama verde no fogo pra ver se que dá. Mas eu acredito que esse ano não saia o Watch Dogs 2, que a Ubisoft disse que nossa, vai ser foda, não sei o quê. E isso, bem claro, toda vez que você fala Ubisoft, assim, eu fico muito empolgado com Assassin's Creed, porque eu gosto muito de Assassin's Creed. Mesmo os que não foram bons, eu gostei até de jogar, foi divertido. É, eu sempre gostei de Assassin's Creed mais pela história mesmo, do que jogabilidade ou algo assim. Sempre acontecendo bugs fodidos. Tipo, o rosto some e fica só os olhos e a É boca. assim, tipo, mas eu não tenho muito o que reclamar, porque eu joguei Assassin's Creed 2 e o Brotherhood travando no PC, entendeu? Frame eu acho que tava tipo 10 por hora, tá ligado? Eu andava mais lerdo que uma tartaruga no Assassin's Creed e eu zerei os dois, entendeu? Então eu não Nossa. tenho muito o que reclamar. Mas só queria deixar claro, toda vez que você fala em Ubisoft, eu penso em Prince of Persia e eu fico muito triste, porque eu queria outro Prince of Persia com jogabilidade de hoje. Então, E eu fico muito triste. Só deixar claro. só vou deixar claro aqui, dá licença. Tem mais algum episódio aí que tu lembra que. Ah, cara, assim, que eu posso dizer assim, que não são para mim melhores, mas Sei lá, tipo, tu é. achou alguma coisa interessante? Ou sei lá. Sim, eu tenho, digamos, Attack on Titan. tem bons episódios ali. Eu não saberia citar um, porque realmente tem bons episódios ali. Também tem, digamos assim, da temporada agora tem Boku no Hero, Academia, tem. Muito bom, por sinal. Ele é o tipo de anime que o personagem cresce junto, né? Sim, eu não diria assim que, tipo, pra mim é o melhor anime, assim, de herói, porque ele é bem baseado em outros mangás, outros animes de herói que eu já tinha visto. Ele e o One Punch Man, pra mim, são bem. Tem bastante coisa chupada ali de. Talvez o One Punch Man nem tanto, porque ele antes era um mangá pelas internet aí, né? Um mangá indie, digamos assim, né? E então talvez ele não tenha tanto, mas pra mim, assim, Boku no Hero tem muita coisa puxada ali de Tiger and the Banner, entendeu? Sabe que é bem aquilo, e no One Punch Man também tem, sabe? Então, eu acredito ali que, tipo, tem coisa ali que é puxada, pode ser um puxando o outro, mas pra mim tem esse quê, sabe, de. Sabe, associação de heróis. O Tiger and Banner tem, como eu posso dizer, para você assim, tem uma associação de heróis. Para você ser um herói, você tem que estudar numa escola lá. Sim, você tem que ter uma formação para você poder se tornar. Não é simplesmente tipo, ah, tem um inimigo aqui, eu vou destruir ele e eu vou ganhar dinheiro com isso. Tipo, não é só assim. Você tem Isso. que ter toda uma formação específica. Que Sim. mais? E não é só isso, é no Tiger and Banner você não pode simplesmente sair da escola, agora vou virar um herói. Não, não. Você tem que ter patrocinadores, uma empresa patrocinando você. Tem Tiger and the Banner, os heróis é como um reality show, sabe? São quase como um. Ah, tipo, eles são assistidos o tempo todo? É tipo isso? Sim, vamos supor, fulanos roubaram um banco. Aí entra a Hero TV, interrompe todos os canais, interrompe tudo. Bem-vindo à Hero TV, fulano, assaltantes acabaram de roubar o banco e tal, e nossos heróis já estão chegando, e não sei o quê. Daí tem a narradora, a apresentadora e tal, e vai indo, entendeu? Aí cada herói pertence a uma empresa, ele tem uma ficha técnica, ele tem não sei o quê e tal, e tem rankings de herói, entendeu? Tipo, o rank, acho que é rank A, é algo assim, tipo, não sei se é rank ou classificação, alguma coisa assim, Se for rank, talvez. daí o certo é o S, que é o maior, depois A, B, C, D e. Sim, mas lá Não, acho que é B. seria A mesmo, entendeu? Seria algo assim. Seria meio como time de futebol, sabe? Tem os caras que estão no grupo A, grupo Ah, B, tá, sabe? entendi. Tá escalonado assim, do jeito Isso. mais comum com o alfabeto. É tipo por pontuação, sabe? O cara que mais destacou no. Na, na no time B da temporada, na primeira temporada lá, na segunda temporada ele tem chance de subir pra primeira, tipo, pro A lá, entendeu? Aí, digamos assim, daí você tem o teu patrocinador, tá? Você tem herói, aí você começa meio que lá embaixo, né? Aí você vai, ou às vezes, dependendo do seu poder ou da empresa de patrocinador, você já pode começar na. No primeiro, né? Então, é algo que eu acho bem interessante. Tem umas premissas bem interessantes. Porque os heróis, assim, são meio que. Não diria forçado, mas eles são. Como eu vou dizer assim? Eles levam conselhos de tipo: ah, lembre-se que isso é um show. Acima de tudo, priorize o show. Espera um pouquinho, tipo, que nem no primeiro episódio o herói principal lá, tal, que é o Kotetsu lá, o Tiger, ele. Tipo, o bandido tá fugindo no trem, né? Aí a mulher fala assim: ó, você espera, a gente vai entrar no comercial, você aguarda o cara vir, a gente faz o comercial, aí você vai lá e salva, entendeu? Porque tá na sua mão, entendeu? Mas assim, tipo, a apresentadora é a única que tem acesso a conversar com os heróis. E ela sabe quem são os heróis. Mas assim também é. Como que eu posso te dizer? Eles não estão ali apenas pelo show, eles estão incentivando os heróis realmente a salvar. Se eles veem que tem alguma coisa ali que não seria muito interessante mostrar pro pessoal, eles não mostram, sabe? Ou eles cortam o áudio ou algo assim. Ah, tá ligado. Pra dar tipo um help assim extra. É, sim. A prioridade em si ainda é salvar as pessoas. Mas muitas vezes, assim, tipo, por petição de alguma empresa, de algo assim, eles são, como que eu posso dizer, sugestionados a ignorar isso. Ah, entendi. Por isso, assim, que Tiger and the Banner é um dos meus animes favoritos, assim, comprei o mangá, todo o mangá quando saiu aqui, né, uhum. No Brasil, e eu não me arrependo, porque realmente é algo muito bom. Ele tem o anime que é 24 episódios e acho que tem algumas ovas e um filme, sabe? E é bem, bem interessante mesmo. Uhum. Daí tem mais algum episódio ou anime que você quer falar sobre? Que tu, uhum. Sei lá, tipo... algum, sei lá, um desenho pode ser, ou um episódio de mangá que é um mangá que, sei lá, tu não gostou muito bem de ler ele, e, mas aquela cena em si foi muito bem feita e destacou pra você, entendeu? Tem mais algum? Sim. Pera, eu vou abrir aqui minha lista, então. Então. Abriu a lista? Abri, tem bastante aqui, tem mais, amigo, na verdade. Então, tem um desenho que eu recomendo, tem até Netflix. Eu recomendo porque ele realmente é muito bom, sabe? Deixa eu pensar. Sete Pecados. Não, Sete Pecados é um desenho também, tal. É muito bom, sabe? Eu gosto, assim. Tem muita gente que não gosta do Meliodas, eu entendo a razão de não gostar, né? Porque o Meliodas, teoricamente, é um protagonista forçado. Uhum. Mas eu te pergunto, em qual anime o protagonista não é forçado, sabe? É, bem difícil. Tá, e qual que era o que você tava falando do que eu te... É o Akafu, que também tem um joguinho aí. Nunca joguei. Um RPG de estratégia. É online, né? Um RPG de estratégia multiplayer, né? Um MMO. Uhum. É, eu tentei jogar o jogo, eu não sou bom em estratégia, lamento. Só lamento. É, mas é um jogo realmente muito bom. As animações são divertidas. Você tá procurando assim conceito, tipo, nossa, olha só esse cara, tudo certinho. Não tem. Mas o Akafu, ele é bem interessante porque a história dele é divertida, os personagens são divertidos e tal. O Netflix tem um em português. Eu recomendo que você assista em português, porque a dublagem é boa. Boa, não é excepcional, mas é boa. Aham. Uhum. E se você não gosta de assistir coisa dublada, eu começo a assistir ele no áudio original dele, que é em francês. Que nossa, em francês? Assim, é francês, se não me engano. Em francês ou italiano? Eu acredito que é francês mesmo. Porque um dos personagens, ele tem a voz do Ellsworth quando jogar no servidor europeu. O servidor europeu é italiano. Algo assim, não vou dar certeza, mas eu conheço a voz, entendeu? Uhum. E assim, a voz original é muito boa, sabe? Tipo, combina com o personagem perfeitamente. Não que elas em português não combine e tal. Mas sabe? É mais sincronizado com não, a cara do personagem. Em português também. Em português tá até mais bem sincronizado do que em italiano, tá? No áudio original, mas assim, tem uma fineza, assim, sabe? Parece que cada. É como se dublador... a voz realmente fosse do personagem, é tipo isso. Isso, é como se cada dublador tivesse escolhido a dedo. Fala, assim, você tal, dubla esse cara, você e tal. E tem muitos personagens que eu gosto, o Hugo, que é o principal, eu achei legal. Eu achei ele um pouco apagado, achei ele às vezes até um pouco forçado. Uhum. Acho divertido o poder dele. Uhum. É um poder que eu não pensaria em ter. Eu já, digamos, eu provavelmente já tive esse sonho. Não é o primeiro personagem que tem esse tipo de poder, mas o modo que ele usa eu acho interessante. O que que ele faz? Ele faz portais. Nossa. Só que. Muito interessante. Só que, tipo, ele tem certas limitações. Tipo, é um portal mais. Tipo do jogo Portal mesmo? ou um portal tipo Blink, eu abro um portal no vácuo, no espaço, é, no meio tipo, do ar, tipo, e daí eu entro. É tipo o portal do portal mesmo, da porta. Tem que ter um lugar pra tu tacar o... Isso, ele consegue arremessar o portal, tipo, ele faz o portal e consegue arremessar ele pra outro lado. Uhum. Só que aí que tá a vantagem, tipo, ao mesmo tempo que ele entra em um portal, ele pode lançar outro no que ele tá entrando e tal. E se ele juntar dois portais próximos, ele consegue disparar um raio. E se ele conseguir ir jogando o portal bem à frente, assim, sabe, tipo... É, como que eu vou dizer assim? Ele jogou um portal, pulou nele e joga outro, né? Sabe, tipo, ele atravessar o portal, mas sair do outro lado, sabe? Tipo, ele jogou o portal, mas ele atravessar o mesmo portal e não sair no outro portal, sabe? Algo desse tipo. Se ele for jogando rapidamente, ele consegue ficar mega rápido, sabe? Algo que eu achei bem interessante, assim, pro poder dele. Uhum. Eu diria, assim, que certas coisas, assim, nele, nesse desenho, assim, são bem boladas, porque... Cada personagem tem ação do poder dele. Ele tem, digamos assim, a técnica dele pra usar. Sempre quando ele vai enfrentar algum vilão, ele encontra dentro do poder dele algo pra derrotar esse personagem. Nem sempre quer dizer que derrotar aquele personagem venceu. Tem uhum. isso também. Uhum. E eu achei muito interessante. Ele tem duas temporadas e eu acho que dois especiais, seria tipo dois filmes e tal. Uhum. E é bem, bem legal mesmo. Meu personagem favorito, além do Yugo, eu não sei como ficou em português, assisti e tal, mas não consegui gravar o nome. Pra mim o nome dele tá gravado mais no italiano, que foi o mais assisti, né? Que uhum. é Pimpim, que é o... Eu esqueci o nome que eles dão pra raça dele, mas é uma raça que eles chamam bem idiota, sabe? Que são cabeça dura. Yó uhum. é o nome da raça. Uhum. Que é o personagem que tem o cabelo laranja pra cima, parece tipo o Goku. Sabe? Nossa! Aí... não é referência. Cara, tudo hoje em dia que tem um personagem poderoso e o cabelo é laranja, amarelo, eu falei laranja, tá, foda-se. É laranja ou amarelo ou pra cima, quer dizer, que é pra cima, tipo, levantado, você pode ter certeza que alguma coisa puxada de Dragon Ball o anime vai ter. Sim, só que, assim, eu não creio que seja necessariamente uma referência a Dragon Ball, porque se você for olhar no jogo, ele realmente tem toda a raça dele, é o cabelo da maioria daquele jeito mesmo. Uhum. Então é realmente bom, sim. Eu gosto dele porque ele é tipo, ele é um cavaleiro, foi treinado lá pelo mestre dele e tal, pra ser um guardião de chuchu. O que é um guardião chuchu? Não, ele não guarda o vegetal chuchu, entendeu? Que dá o ano inteiro. Oi, Nossa. Mas chuchu seria tipo os demônios desse mundo e tal, e eles estão presos em algum tipo de item, um anel, espada, adaga e tal. E ele é o guardião de um chuchu. Esse chuchu é o... Não vou me lembrar o nome dele certinho. Mas ele também é um personagem muito legal em si, porque a espada fala, né? A faquinha dele fala. Nossa. E ele consegue transformar ela em uma espada, se não me engano, de quatro elementos, algo assim, se não me engano. É um pouco overpower isso, não? Não é tão overpower, porque, se eu não me engano, que eu vi lá ele usando... Foi a espada de terra, que dela é uma espada normalzona, uma espada de ferro. E a espada de fogo, eu não lembro se tem a de vento ou a de alguma coisa assim. Eu lembro que transforma nessas duas. E ele também pode ser possuído por esse chuchu, entendeu? Aí ele fica tipo com o olho que fica, digamos, entre o cabo e a lâmina ali da faquinha dele. Fica na testa dele, é um bichão, um mega escrotão, sabe? Uhum. E é bem divertido, porque assim, tipo... Ele... Cara, é muito legal esse personagem, sabe? Tipo, o desenvolvimento dele, o crescimento dele, sabe? Porque ele é bem idiota e tal, mas ele ainda assim, ele tem o... Ele tem o... No que ele é apegado, sabe? Ele tem a... Como que eu posso te dizer? Ele tem... os valores dele, sabe? Pra defender que o mestre dele ensinou a ele. Então, eu acho isso muito, muito legal nele. É o tipo de personagem que eu gosto. Ele é tipo realmente um paladino, algo assim. Apesar de ser bem, bem idiota. Aham. Uhum. Então, tem mais alguma coisa pra falar? Então, tem só mais um anime que eu gostaria de indicar, dessa dezena aqui que eu tenho. Desses milhares que tu assiste tudo o anime, a temporada inteira em 2 dias. 2 dias, tipo, meia hora eu já assisti tudo. Eu usei meu Zawoner. Tu vai pulando e só vendo. Zawoner, então, tá parei ligado? Tempo e assisti a temporada, entendeu? Mas então, é. Que eu queria, assim, recomendar, que eu já até perdi aqui de novo. Na verdade, um é o Overlord, que pra mim é um dos grandes animes, assim, tipo, se você gosta de RPG ou de MMO, eu recomendo ele mais do que Sword Art Online em si, né? Mas... Eu não vou entrar muito em detalhe de Overlord, porque você tem que assistir. Ele é o tipo de anime que ou você gosta ou você odeia, sabe? Tipo, eu assisti Overlord, mas... Tu quer falar, tipo... Alguma razão menos spoilada ou do porquê tu acha melhor do que Sword Art Online? Assim, eu não é que eu acho melhor. É que eu acho o conceito dele mais, assim, o mundo dele eu acho mais interessante do que o Sword Art Online. Sword Art Online é um mundo de realidade virtual. Não que o Overlord não seja, porque o jogo em si, que o cara entra e acaba indo parar naquele mundo, é um VRMMO, né? Um virtual reality multiplayer massivo online, né? Mas, assim... E o que eu gostei no Overlord realmente é a questão do personagem, não ser aquele personagem cabelinho, personagem principal, não sei o que, foda. Ele é um personagem principal bem distinto do que geralmente isso. A gente é acostumado a ver. Acho que a gente pode dar, tipo, uns spoilerzinho de começo do primeiro episódio, sabe? Nem dar até a metade do primeiro episódio, mas, tipo... O cara, ele é um dos GM ou é ADM? Da DM? Não, ele é um Guild Master da guilda Aizen Gondo. Tem mais um nome, mas não sai. Entendeu? Não sai da boca. Fala. Ele basicamente é o último dia desse MMO que ele joga, que o nome do MMO é Yggdrasil. Que, pra quem não sabe, o Brasil é a árvore do mundo, da mitologia nórdica. E, se não me engano, celta, talvez. Não vou queimar minha mão arriscando dizer que é. Mas... E... Assim, é o último dia, né, do jogo. Depois da meia-noite, vai fechar o servidor, não vai abrir mais. E ele tá lá, aproveitando, né? Falando, poxa, a gente... Eu, pessoal da minha guilda, a gente trabalhou tanto. As nossas mulheres brigaram com a gente tanto pra gente fazer sair do jogo e dar atenção a ela e as nossas famílias. A gente sacrificou boa parte nossa, mesmo chegando cansada do serviço e tal, pra construir essa guilda e tudo mais e tal. E hoje termina isso, né? Então ele... decide ficar realmente até o servidor fechar. Então ele pega os NPCs, né, os personagens que tem ali, alguns monstros que defendem, né? Porque uma coisa que eu achei interessante desse MMO é que basicamente é você construir sua guilda, mas não quer dizer que você está seguro. Dependendo da raça que você escolheu, né, do protagonista, já diferencia aí, porque ele escolheu a raça Lich. Que é um... Pra quem joga World of Warcraft, ela é aquela... Aquela necromática lá, aquela... Aquela de caveira que fica da horda. Esqueci o nome da porra da classe. Undead. Dos Undead, que daí isso. O cara é só osso. Quem joga RPG em si ou algo assim do tipo, já sabe que é um Lich, basicamente. Porque Lich não tem uma variação. No Japão, Lich... Ou pra quem gosta de Hora da Aventura também. O Lich basicamente seria um esqueleto que talvez já tenha sido um, ou que foi ressuscitado, algo assim do tipo, que tem poderes mágicos. Seria tipo o famoso esqueletinho que você mata no, em alguns jogos aí, que tem espada e escudo, só que seria a classe mágica dele. Só que ele é mais focado em necromancia, ou algo do tipo. Tipo, reviver os mortos. É. Ah, que, tipo, ele basicamente, ele tem, ele controla outros tipos de elemento de... É, ele, itens, seria, ele seria realmente um monstro focado totalmente em... É, como que eu posso dizer assim? Em invocação, algo do tipo. Uhum. É, e artes negras, né? Uhum. Mas... E se assim, já começa uma variante, que é que ele é dessa raça, né, e não é a raça humana ou algo assim. E então daí ele move os personagens lá pra, pra sala do trono, da guilda e tal. Que é, é os... É o... É o aquele lá, eles não são... Eles não são os personagens que estão lá, eles não são pessoas, eles são NPCs. Não, NPCs são personagens do jogo que você interage. Uhum. Só que mas como é... os outros GMs que criaram... Aqueles personagens, certo? É, os outros membros da guilda. Membro... É, os membros da guilda que... São quantos membros? Eu não lembro ao todo. Eu não vou arriscar dar mas um... Mas eu acho que foi um... Cada membro fez um dos personagens. Exatamente. Cada um fez um... Um boss de cada nível, se eu não me engano. É, são 8 níveis. 9. A propósito, palmas pra ele, que fez o melhor... Ele PC, né? Aparece no final. Eu, a gente não pode dar spoiler aí, mas, mano, ele se. Ele. Que episódio que o NPC dele apareceu? Quinto episódio, sexto? Não, é perto do final, né? É, penúltimo episódio ele aparece. Ele é o. Véi, ele se arrepende até hoje de ter vindo aqui, aquele personagem. Tipo, ele é o mais OP, entendeu? Tipo, a mulherzinha lá. Ela, como que eu posso dizer, é, até ela tem medo dele, ela mesmo fala, tipo, ele é o personagem que o senhor criou, ele é o, tipo, o membro da ele não da, tem da, arma, tá ligado? Poderoso, tá ligado? Bem, a gente não viu a arma dele. Tá, não, ele, eu acho que ele não usa arma, velho. Ele, aquela roupa é tipo Jojo, explica totalmente que tu não precisa de uma arma pra você matar alguém, entendeu? É. Tu tem as mãos pra quê? Porra. Tipo, o cara. O visual do cara é usar aquela. Tipo, pra quem assiste. Tipo, uma roupa militar. É, é uma roupa militar. Tipo, pra quem usa, joga. Ou joga ou assiste, eu sei, One Piece. E tem aquela. E geralmente os capitães de navio usam aquela. Aquele sobretudo. Que eles não vestem, eles deixam por cima do. É, nunca botas. Cai, só quando eles jogam o ombro pra cima. Assim. É, não, tipo. Você pode estar com os dois braços pra cima e não cai aquela porra. Okay. E eita! Daí. Olha bem! E. Aí, isso indica que ele é fodão, ele bate nas pessoas com a própria mão, tá ligado? Mas como ele. O principal é, acho que ele é o mais forte de todos, não é? Sim, é dito que ele é o mais forte lá, de todos, os GM lá, não é? Todos os NPCs, eles são os mais fortes. É, resumindo a história, pra você que tá entendendo, que a gente se adiantou um pouco aqui, mas... É, quando ele senta lá e o jogo zera da meia-noite, o jogo não termina, ele continua. Porém, os NPCs começam a interagir, eles começam a agir de jeito... Humanos, eles têm as personalidades deles, tem alguma coisa assim. Claro, foi tudo escrito pelos criadores, pelos grandes masters. Sim. É, palmas pro cara que criou a... Você lembra o nome dela? Eu não lembro. Quem? A... Do chifre lá. A... Ai, caralho, não lembro, velho. Tá, enfim, é... É, o Capação falou assim, é o último dia do jogo, né? Eu vou escrever o que eu quiser, né? Vamos ver o... Ele quis mudar a programação dele. Olha, o cara abre lá, né? Porque tem um set, o motherfucker lá. Aí ele abre lá o painel dela e assim, tipo, um livro escrito nos status dela, que o cara que criou ela fez. Aí lá por cima... ela é bela, recatada do lar, tudo, mas ela é uma vadia, tá ligado? Ele colocou, tipo, mas ela ama o... Qual é o nome do principal? Esqueci. É... Momomo. Momonga-sama. Tipo, Tipo, aí ele, ah, eu vou mudar essa porra. O cara colocou vadia, mas era tão bonita, tão feita, não. Não, ele colocou vadia, ele colocou tipo. É, como se ele colocasse. Ela... Ele colocou que ela é perdidamente colocou... apaixonada por ele. Ele colocou que ela é perdida pra. Mas o cara que criou ela. Nossa, que deu uma lagada agora que. Nossa, metade do que você falou foi. Sumiu, mas pode continuar. É, deu pra entender. Tipo assim, o cara que fez ela colocou que ela era uma vadia, uma puta, entendeu? Ela é bonita e tal, recatada no ar, mas é uma putona, tá ligado? Aí ele falou, não, mano, apaga isso aí, apagou o negócio dela ser recatada no ar, pô. E ela é loucamente, desumanamente, nada pelo Momongo Clan. Ai, como eu sou idiota, ele fica até com vergonha. Aí ele fecha o painel, vai, eu vou dormir aqui, quando acorda. Os caras que ele tinha mandado se ajoelhar, né? Não, ele não sai do jogo. Ele espera perto da meia-noite. Ele fecha os olhos, que geralmente pra dar logout, tu necessariamente não precisa ficar olhando tu sair do Matrix. É até um bagulho de mágica, tá ligado? Tipo, tu iniciar o jogo e não olhar a tela de load. Sim. E daí ele acaba meio que descobrindo que ele tá em outro mundo. E não tá no mundo do jogo do Brasil, ele foi levado pra outro mundo. Sim, tipo, ele meio que, como ele ficou no server, ele não deu logout, ele não saiu, ele esperou o jogo expulsar ele, entendeu? Naturalmente fica um jogo, mas, entendeu? Não entendi. Ele não apertou pra sair, ele esperou o jogo acabar. Sim, ele esperou os caras. Acabou, não sei. Tô começando a dar spoiler. É isso aí, basicamente. Pra gente não entrar em mais muitos detalhes. Não dá pra ficar. Isso aí, realmente é um anime muito interessante. Realmente é muito interessante. Apesar de. Sim, até o momento a gente não sabe realmente o que aconteceu. Não recomendo você ler o mangá, porque a arte do mangá é horrível, horrível. não veja o mangá, é horrível. Cara, não. Sério, não. Não dá pra ver. Não deve ser. Sem contar que o mangá tá mais atrás do anime do que em si, entendeu? Eu recomendo você. Tá certo, ele tá errado. Ler a nova. Oi? Mas o anime tá certo, porque geralmente sai o mangá antes pra sair direito. Sim, não, sai o mangá, mas o Overlord e alguns animes atualmente, o pessoal tá preferindo trazer direto da novel, que pra quem não sabe, a novel é tipo o livro do mangá, entendeu? Não tem figura. Tem os conceitos dos personagens, a descrição, mas é mais realmente texto. E como que eu posso dizer assim, a novel, ela tá bem avançada, sabe? Do Overlord, ela tá muito, muito lá pra frente. Uhum. Não sei dizer o quanto, mas ela tá bem pra frente. É gostoso ler a novel, mas eu prefiro estar ali com o mangá, porque eu prefiro sempre estar... Acho que é isso aí, de Overlord é isso aí. Tem mais alguns animes que eu recomendaria, mas eu vou deixar pra alguma outra chance, sabe? Porque realmente anime, você falar de algum anime bom, assim, depende muito de gosto. Talvez eu também pudesse indicar aquele Dungeon Nidai ou Motomeru no Wa Machine Yu Darao. Nossa senhora! Nossa, esse nome, filho da puta aí, que é do aquele lado que é um molequinho de cabelo branco, que tem a faquinha, e daí tem a dungeon, ele serve a deusa e tal. Que todo mundo entrou no hype mais por causa da deusa lá, né? Que ela virou a wife de muita gente. Nossa. E uma série de anime que eu também recomendo é Aquarian. Tô vendo Aquarian. Mas eu recomendo mais assim Aquarium, porque é divertida as músicas, a história é até chamativa da atenção. Mas a Quay é mais por causa justamente das músicas e das batalhas, que é o que eu acho legal. E porque os caras conquistam as minas gritando, a Quay! A minha então, né? Gritou de acasalamento mais foda que eu já vi na minha vida. É, não, uma vez eu vi assim, um negócio assim. É, faça igual fulano lá de Aquaria. Chega nos ouvidos da mina que você gosta. E grita com todo o seu fôlego. Aquaria! Antes que eu esqueça também, só por citação, se você gosta de Berserk e tal, e não liga muito pro mundo mega fantasioso e exagerado, assiste Gwyn Saga, é muito bom. Qual? É, Gwyn Saga, do cara que tem cabeça de jaguar. Do cara que tem cabeça de jaguar. É, cabeça... Eu tô até imaginando essa porra. E é da hora, sabe? É bem, bem legal, bem medievalzão e tal. Tem coisa nele que eu não gosto. Infelizmente, se não me engano, o autor dele veio a falecer e tal. Eu não tenho certeza, não vou arriscar. O autor dele? Ah, tá. É, o autor do mangá dele veio a falecer e tal. Mas é... Ele é bem, bem legal mesmo. Bem divertido. E tal, as batalhas são bem legais. Mas acho que é só isso aí mesmo que eu ia citar. E? Sei lá. Veja, tá? não faça isso, não faça isso, pessoal. Tá. Vá atrás de uma garota. Claro. Se declara pra todos. Nossa. Ou isso vai destruir seu coração completamente. Adeus. Ou você vai se tornar a pessoa mais forte do universo. Ah, tá. Entendeu? Porque nada vai quebrar mais você, entendeu? Se você realmente declarar pra todos os garotos que você gosta. Nem que você chega e fala, então, eu acho você uma gata. Eu gosto, eu. Sei lá, eu tô afim de você. Mas mesmo sabendo assim que. Mesmo que você me diga não, eu tinha que te dizer isso. Entendeu? Nossa. Então, aí, aceitando conselhos super amorosos de Denner Assunção. É Assunção, o cara que é fracassado em sua própria vida amorosa. Você que disse! Eu? Cara. Foi você quem disse, eu não tenho nada a ver com isso. E o que mais? Bem, por mim é só isso. Mas e você, o que o senhor teria a citar neste podcast? Neste podcast. Provisório, sem nome. Sem nome. O senhor citaria? O prólogo. Então, Eu acho que vou começar pelos episódios que eu achei mais foda. E não necessariamente precisam ser do anime que eu achei mais foda. Que é o querido Ben 10. Ben 10! Vai, a música, vai. Eu não lembro. O começo, velho, caralho. Não, vou ter que pesquisar aqui. Dá licença. Ben 12, apareceu a pesquisa aqui. Eu digitei errado, apareceu Ben 12. Ben 12. Bem bosta. Bem bosta. O pior é que eu digitei 10. Pior que você falou Ben 12, eu digitei Ben 12 e pesquisei. Daí? Vai. Ah, eu peguei em inglês, desculpa. Coloca só o comecinho, que daí a gente termina de cantar, porque senão... Caralho, tem japonês. Não, tem que ver esse japonês. Não, eu coloco, porra. A gente vai tomar um copyright louco. Depois você corta na edição. Não, não dá. Animal. Tá, pera aí. Abertura. Os caras devem estar pensando, esses malucos de 12 anos. Tá, deixa eu falar. Então, sobre o Ben 10, tem um episódio que eu achei... Ele sobe o muro. Vai tomando... Pão. Caralho, aqui é o melhor episódio. Viu, mortal? Você tá duvidando? Aqui, ó, vou mandar pro seu vídeo. Vou mandar pra você o vídeo. Aqui, deixa eu falar, porra. O episódio que eu achei mais foda e que muita gente mal lembra, e é do primeiro Ben 10 ainda. Eu não gosto muito de Ben 10, não acho grandes coisas. Só vejo. Se tá passando na televisão, eu vejo. E se eu não tenho nada, eu vejo. É tipo assim, tá ligado? Explica essa baiana do Ben 10. Como você sabe? Por que você tem esse quadro gigantesco, gigantesco do Ben 10 pelado no seu quarto? Tá, vai ser errado. Então, tem um episódio que é de um palhaço. Assim, o episódio, eu acho que ele começa assim, que eu não lembro direito. Você não. O Ben. Eu? Deixa eu falar, cara. Caralho, me dá herói. Ai! Gravar com o Ben é uma bosta! A Gwen e o vô deles estão... Nossa, velho, melhor primeiro Ben 10, que é só os três, tá ligado? Esse é o melhor personagem. Okay. O Furgão. O Furgão, pior Furgão. Aqui lá tem personagem, tem muito aquele, mais personagem. Não, aquele é foda. Aí, tipo, eles estão de boa e eles param em uma cidade. Mano, só de tu ver a cidade já é macabro. Eu gosto do primeiro Ben 10 por causa que... Tudo, o cenário, todos os cenários, você pode perceber isso, todos os cenários são tristes, entendeu? Eles não são nada muito alegre, pá, sempre é bem macabro as partes. É que tipo, Ben 10, ele foi muito infantilizado pra poder ganhar bastante seguidor. E se ele não... É tipo, Jeová, né? Mas... Tem um minuto para ouvir a palavra de Jeová. E daí, deixa eu falar, no episódio, eles estão na cidade, eles passam por lá, resolvem parar um tempo, e eles veem um anúncio de um circo, e aí eles resolvem ir, só que tipo, o Ben, ele não gosta de palhaço, tá ligado? Ele tem medo, eu achei bem claro. Uhum. E daí, tipo, ele desconfia. Ai, caralho, palhaço, porra. Aí, tipo, ele é um adolescente super imperativo. Acho que ele, qual que é a idade do Ben? Eu não sei. Na primeira temporada. 10 anos. Perto disso, né? Então, tipo, ele tá se tornando um adolescente. Eu não sei se 10 anos já é adolescente, mas foda-se. Muito... Você não é, porque ele tá trancado no banheiro. Vai se fuder. Aí ele resolve, enquanto o vô dele e a Gwen tá olhando o circo, tinha começado, eles estão na plateia, O Ben, ele sai, vai até o... vai dar uma volta e tal, porque ele não quer ver o palhaço. E daí ele acaba fuxicando, assim, que nem qualquer criança. Em todos os lugares que do circo pra descobrir alguma coisa legal pra fazer. E ele vê que o circo é formado por algumas pessoas meio mutantes, tipo um cara que lança ácido e pá. Mas antes disso, ele encontra o camarim do palhaço. E palhaço, velho, é o palhaço mais horrendo que eu já vi na minha vida, velho. Ah, você falou. Eu não sei se tu tá lembrando desse episódio. Eu lembrei, né? Que você falou que ele vai no circo, eu lembrei qual foi o episódio. E. E daí? Se eu não me engano, ele tem tipo um poder, ou ele hipnotiza ou algo assim. Ele. Controlar os caras, né? Ele tem uma máquina gigante que rouba a alma das pessoas. É, isso. E caralho, que isso? Ele não é alienígena. Acho que nenhum dos capanga dele também é alienígena. Enfim, ele vê o palhaço e o palhaço fala no espelho consigo mesmo que vai ter um show e tanto e vou sugar. Ele fala alguma coisa muito, muito de sim, de... E você falando isso também, só lá dentro, você me fez lembrar de Danny Phantom, que tem um muito, muito parecido com isso. É o circo gótico. Venha para o circo gótico. Mano, realmente gruda a cabeça pra velhinha e fala assim. Tipo, o cara fala, nossa, venha para o circo gótico. Hipnotiza o Danny. Aí a velhinha, venha para o circo gótico. Aí o pai e a mãe da menina, você olha pra ela. Gruda na cabeça igual chiclete. E daí no final lá, é tipo, o cara ele hipnotiza os fantasmas pra fazer o que ele quer. É isso aí, tá? Que é bem igual o Ben 10, na verdade. Daí, tipo, o palhaço tem uma frase que ele fala. Não sei, velho, aquilo grudou na minha cabeça, aquela frase. Sério, a única frase da minha vida que grudou até agora. Desde quando eu era criança. Que... eu acho que eu... eu vou sugar a alma deles. É hora de virar herói. Não. eu vou sugar a alma deles e vai ser igual uma esponja em uma piscina. Aí eu fiquei, caralho. Bem falado. Só um minuto. Que? O que foi? Danner? Ah, enfim. Não, minha mãe veio falar comigo. Ah, tá. E daí? Ele rouba a alma das pessoas. Eu falei, caralho, como assim, velho? A porra de um caralho, de um palhaço que rouba a alma das pessoas. Eu fiquei, caralho, que massa. O mais engraçado é que depois, mais pra frente, né? Ele derrota esse fantasma com. Ele derrota esse palhaço com fantasma, né? Fantasma. Ele nunca tinha aparecido, eu acho que nunca tinha aparecido. Ele já tinha aparecido. Não, o que o fantasma tem por debaixo do. E tipo, não mostra mesmo, né? É censurado, né? Sim, até o palhaço teve um meio ficou aterrorizado com o que ela fez. Até o Ben mesmo ficou meio assustado. Aí mais pra frente você descobre que aquele fantasma do relógio dele vira um inimigo, tá ligado? Acho que ele sai do... Eu não sei. Ele é um alien, só que daí ele ficou preso dentro do relógio. Uhum. E tipo... É bem louco isso, porque daí também é... Aí aparece o lobisomem, aparece a múmia, aí o Ben 10 pega o DNA dos dois também no relógio. Lembrei qual episódio que é. É um episódio que aos poucos o Ben vai se tornando. Vai ficar meio do mal. Vampiro, não é? O vampiro não é. Lobisomem? É. Aí no fim era o relógio, tá ligado? Fala, caralho, não sei o que. Ai, eu vi o lobo aí. Tio, aparece o símbolo do Omnitrix, caralho. Então, tipo... Aquele palhaço, velho... Ele... Acho que qualquer criança que assistiu Ben 10 ficou meio aterrorizado com aquela porra daquele palhaço. Porque aquele palhaço, ele era muito macabro, mano. Só você, cara. Não, vai se fuder. Lamento, só você. Quando tu assistiu, tu nem era criança, eu tenho certeza. Daí... eu fico fazendo muito isso, né? Tipo, falo, e daí? Aí eu fico pensando... Aí, isso você vai... Eu falo, aí eu só tô dando mais trabalho pra mim na edição, por causa que eu vou ter que ficar tirando essa porra... Aí eu fico... Vai se fuder. Nossa, ainda tô falando leve aí. Eu ainda quero saber o que que tem por debaixo daquele fantasma do Omnitrix. Já mostrou, tem um crânio. Não mostrou, velho. Só mostrou que tem uns tentáculos só. É um hentai, então você quer assistir hentai. Ai, caralho, o Denner vai se fuder, cacete. Vai dizer que não é. Não, não quero. Ah, que é, Jojo. Oi. Não. Que mais que a gente pode falar? Último episódio de One Punch Man, que foi extremamente... Véi, uma das melhores lutas, mano. Sério mesmo. 10-0 na luta do Goku. Que luta do Goku, velho, demora muito. Oi? A luta do Goku demora muito. O que você falou? Muito. Oi, não estou te ouvindo, Manuel. A ligação está curta. Vontade de matar. De mal. Que eu sei, saiu um rank lá de melhores lutas, assim, conceito lá do povo do Japão. One Piece ganhou. Sério? One Piece ganhou. Um anime com as melhores lutas. E sim, tipo, Dragon Ball, as lutas são legais, mas se você parar pra pensar, não tem luta, né? É tipo, rabisco se teletransportando. Entendeu? Então, Dragon Ball é uma bosta porque tem os rabiscos. Ele já percebeu que quando ele aprende o teletransporte, ele não fica usando o teletransporte em luta, só de vez em quando, muito de vez em quando? Sim, mas o poder aí, mais OP que qualquer um podia aprender na galáxia, ele aprendeu e ele não usa direto. Sim, mas aí também entra na questão de roteiro, né? E tem outra que é assim, como que eu posso explicar? É basicamente de uns tempos pra cá, assim, nos últimos Dragon Ball que tiveram, o Akira, tipo, depois da luta do Frieza, o Akira já tava cagando o pau com o Dragon Ball, entendeu? Já tava de saco cheio. Pra ele ia terminar, se não me engano, ali no Frieza. Nossa. Então daí teve muita coisa ali que foi esquecida. Tanto que, assim, tipo, na luta contra o Cell ele usa. Do GT pra frente, daí não teve tanta coisa do Akira, né? Aí meio que ele quase não usa teletransporte. Teve fatores que fizeram ele perder teletransporte, essas coisas. Então eu achei meio bobo. Nesse novo ele usa bastante teletransporte no meio das lutas. O único problema de você usar o teletransporte no meio das lutas é que ele é previsível, porque o Goku tem que pôr um dedo no meio da testa, né? Pra usar o teletransporte. E outra que também é... O cara, ele tem que ficar localizando o ki do cara, entendeu? Uhum. Aí, às vezes, sei lá, o cara tá meio longe e ele tem que parar e procurar. Até lá e já levou, sei lá, dois Kamehameha na puta. Daí, o que mais? O que eu poderia falar? Cara, tem um episódio que eu não tô lembrando necessariamente ele inteiro, então é meio difícil eu conseguir falar sobre ele. Contemplei o mago com seus poderes. Incríveis poderes. do necromante. A escada vai ser... Não, o que que era? Eu não lembro. A escada vai se erguer. As pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder. E a gente deixa aqui pra gente não lembrar também. É. Tipo o Kill la Kill, né? Tipo, tem uma sentado. Música. Sentado na TV. Ah, foda-se. É. Qualquer outro. Caralho. Gantz, porra! Caralho! É um anime que eu acho muito foda, é Gantz, inclusive o mangá. O mangá é melhor por causa, tipo... Não vai dar. Não vai dar o quê? Que não vai dar, cara? Sai de casa, comi pra caralho. É, na verdade, eu tô em casa, mas... Tô em casa. Enfim, tu sabe por que Gantz foi cancelado? Eu acho que é por causa que, tipo... Ele, quase, cara, ele não tem nudez, ele é feito de nudez. Ah, você não leu o mangá. Eu li o mangá, porra. Por isso que não foi feito... Acho que é por causa disso que não foi feito... É, continuação. E tipo assim, o anime teve muita divergência. Normalmente, esse tipo de anime, com relação ao mangá, tem bastante divergência. Tá aí um exemplo de Zatman, né? Que também é um mangá muito bom. Mas o anime foi realmente uma bosta. Nossa senhora! É, eu comecei a ler Zatman, mas eu tô cheio de tanta coisa pra ler que eu tô com uma preguiça da porra. E o anime, nossa, velho, ele é um resumo. Muito resumido, velho. Resumo? Ele é tipo, sabe quando tu pega um arquivo, compacta ele em zip, aí pega o zip e compacta de novo, aí pega o que tá compactado, compactado e tenta compactar de novo? Eu acho que não dá certo fazer isso, mas... Tipo, aí dá erro. É, e... aí você joga do mesmo jeito, assim. E não vai, tá ligado? Não compacta. Você extrai só uma parte. Caralho! É tipo, tu tem 24 frames. Tu pega o primeiro, o quinto, o vigésimo e o vigésimo quarto. Pronto, você fez um 24 frames virar 4. É tipo isso, o mangá e o anime. Quer dizer, o anime feito com o mangá. É. E tipo, é muito bom, gente. Uhum. É muito... Gostoso do Helen nesse tipo aqui, né? É meio bosta, tá ligado, né? É legalzinho. É aconselhável. É. E o que mais? Ah, é, tá, de Gantz. A gente nem falou de Gantz. É, não, é tipo... Gantz, eu acredito que não foi continuado uma, porque talvez o autor tenha meio que cansado ali, né? Assim, não, vou dar um fim. Tá ligado que vai sair o filme do arco de Osaki, né? Tu leu o mangá inteiro? Não lembro. Não li. Eu é que Gantz, por mais que ele seja aquele tipo de anime, mangá, assim, que chama atenção pra caramba, ele não... Não me é muito chamativo, sabe? É que eu na época que eu comecei a assistir anime, tá, essas coisas, ele já era um gênero um tanto quanto saturado, sabe? O gênero, assim, Gantz, sabe? Uhum. Não digo assim, tipo, igual Gantz, tal, mas o gênero dele, tipo, seu negócio... Tantas gentes foram pra um lugar lá, ou entrar em algum tipo de jogo, ou algo assim, tipo, e, sei lá... Vai morrendo os caras, vai sobrando o personagem principal e no final daí acaba que daí ficou só o protagonista ou o protagonista morre, sabe? Algo do tipo assim. E o anime nunca termina como termina o mangá, porque o mangá tá em andamento. Hein? É, tipo, ah, na verdade o mangá já acabou agora, mas é, tipo, o mangá acho que ele tem 390 60 e... Nunca vai 7. Superar... Nunca vai superar o Hajime no Ippon. Que, mil, né? E poucos... Pois é. E tipo, se alcança muito rápido. O Gantz, o foda é tipo... Ele... Cada edição... Ela é muito bem feita, cara. Tem tanto detalhe que tipo... Eu li no celular. sabe, tipo, os outros, por exemplo, o Berserk, a maior parte de tudo tu consegue entender sem precisar de dar zoom. Sim. E o celular de 5 polegadas, a tela. Uhum. Já é consideravelmente grande. E já ficava meio tipo Berserk. Mas Gantz, velho, tem tanto traço foda, tanta coisinha minúscula. Tipo, dado tanta atenção no desenho dele que tu pode aproximar pro fundo do. Tipo, a cena tá na frente, tu pode aproximar lá pra trás e tu já vai ver, sei lá, a nave que tá chegando, que já vai estar na próxima página, sabe? Sim. Ele é dado uma atenção muito fodástica a tudo que tá desenhado. E. O cara é muito. Uhum. E. Daí? Ele é sempre cotado pra acabar desenhando, sabe? É? É. E tem muitos outros mangás que ele acaba dando um auxílio aí e ajuda a desenhar. Ele parece que começou um novo, né? Que é de um. Que é. Eu acho que é de Cyborg. Mas é. Ele tipo, é um velho muito tarado. E é massa por causa disso. Agora que você falou em mangá também, tem um mangá que eu gostaria de indicar e não indicar, que é o mangá de Frank Fran, porque é real, mas ele me dá medo. É sobre o quê? Ele é basicamente sobre... Ele é um mangá meio bizarro, literalmente bizarro. Ah. Sabe o que é realmente bizarro, bizarro? É tipo... Hentai de tentáculos com centopeia? Não. Pior, é bizarro de um modo assustador, sabe? Te dá um pouco de medo, te dá um calafriozinho. Tu acha que é recomendado pra qualquer um assistir? Pra ler, eu recomendaria esse aqui também, uns 18 anos. É, ler, anos. Não assistir. E, sabe, muita reflexão da sua vida. Porque tem coisa ali que, ah, não, tem gente que vai ler e fala, o cara tá preocupado à toa. Uhum. Mas tem muita coisa que você fala, caralho, o cara pôs, não, cara, necrofilia é crime, nossa, tá, falou demais. É. Não! Ah, meu Deus! Então, é isso, cara. Essas. Tá, vamos. Foi algumas falar. Das poucas, né? Caralho, deixa eu falar. É assim, ah. O anime do Gantz, ele só tem uma temporada. E eu acho que ele vai até a edição. Ele vai até perto da edição 40 do mangá. Então, se tu quiser assistir o anime. Pra, só pra ver se tu acha melhor, porque geralmente tem muita gente que vê, se quer saber se vai gostar de alguma coisa, começa vendo o anime em vez do mangá. Que daí, tipo, o anime é tipo um resuminho, entendeu? Porque não, é bem difícil tu compactar alguma coisa, tem que ser um anime muito grande. Ou uma obra de mangá muito grande pra tu não precisar de compactar. Anime pequeno. É, pequeno, falei errado. E o anime tem que ser muito grande. Aí, tá. Agora tá certo. E muitas razões não fazeram que Gantz tivesse continuação em anime, cara. Principalmente a censura. Tem muito personagem pelado. Tem muita deslaceração. Ah, lá. Ah, quase não tem, né? Só dos caras ser sumonados já é uma deslaceração. Quando as pessoas são chamadas pelo Gantz. Gantz é tipo uma bola que tem um ser humano dentro que ele na verdade é um pênis. Não, ele não é um pênis. Ele é um clone. Tu pode perceber que ele é um clone. Ele fica pelado dentro daquela porra. Ele de quê? E ele controla o Gantz, que é aquela bola. Ele é o Gantz, na verdade. Ele controla uma bola preta que fica no meio de uma sala. E ele chama as pessoas que acabaram de morrer pra lá, de noite. Tipo, a pessoa... Tipo assim, ô maluco, então, tu morreu, né? Então, tu morreu, vou fazer uma cópia de você e vou colocar tu aqui. É tipo isso, entendeu? Então, ó, vamos fazer o seguinte, tu morreu, tá aí bobeira aí mesmo. É, tu vai pra esse noticiário que tu morreu mesmo? O que vai adiantar? Vou te vamos fazer um clone teu aqui, isso. Vamos fazer uns jogos mortais aqui, cara. É, vamos. Só que assim, quem vai ser o Digsol é você. tu vai caçar alienígena. É tipo isso, entendeu? Então, ó, sabe alienígena? Eles existem mesmo. Por alguma razão, não é que ia matar ele. Eu não sei o porquê. É. Talvez eu... Mas não vou te contar. Tempo, né? Aí cada caçada... Ó, mata esse filho da puta, usa essa roupa colante, essa arma secador de cabelo, mas não seque seu cabelo com ela. Você vai ter pendente pra ele. Tu vai ficar sem cabelo e sem cabeça. E uma cabeça também. E... Então... Deixa eu terminar, viado. E daí, o que acontece? Acontece que tu caça alienígena e o Gantz, ele... Eu não sei se ele não sabe, mas eu acho que ele não fala. Que ele dá umas instruções do alvo que você tem que matar. Ninguém que tá na sala consegue sair, tipo, tu tenta encostar na parede, tu não consegue, tu tem que encostar na maçaneta, tu não consegue, tua mão para antes, ou tem tipo uma porta invisível. E tu enxerga a torre de Tóquio. Se passa em Tóquio. É um quarto. É um de hotel. Não é de hotel, é de condomínio. E ele fica bem alto. E tu consegue enxergar a cidade. Mas ele te teleporta pra onde é o alvo. Mas ele te dá uma. Ele começa a cantar o hino do Japão. que é um... Véi, é muito escroto a primeira vez que isso acontece, véi. Todo mundo fica tipo, o que que tá tocando o hino do Japão nesse caralho? E... É japonês, né, porra? Não, tipo, véi, mesmo assim, porra, por que tá tocando esse caralho? E... Daí... Ele te manda pro... Pra caçar o bicho, parece ao alvo quem que é e tal, e quais são as suas definições, a comida que ele gosta. Não, é sério, parece a comida que ele gosta, a fala que ele... Não, não é comida, a fala que ele mais gosta. Que mais? Parece... Ah, enfim, parece o alvo. E daí, tipo, o primeiro alvo é um cara que é um cara que ele gosta de rabanete. Eu acho que é rabanete. E ele fica falando. Ele fica falando alguma coisa sobre rabanete. Essa é a frase que ele gosta. Aí é um carinha pequeno, mas aquele é o filho. Hã? Mas aí é um carinha pequeno. É. E tu fica, e, na verdade, ah, é só um bicho aí meio bosta. E na verdade, ele é só um filho. Tem o pai dele, que é o quem tem que lutar, entendeu? Ele aparece depois. Geralmente tu mata o alvo principal e depois sempre tem uma surpresinha, tipo, sempre tem a partezinha do bolo. Sim. Que tu não sabe, entendeu? Sim, jogos mortais. Com certeza. E... Oh, vamos jogar um jogo. Ei. Vamos jogar um jogo. E daí? É uma baleia. Pô, animal, deixa eu falar. E é muito traiçoeiro, porque sempre o bicho... Sempre vai ter um bicho, ou vários outros bichos que são alienígenas, que não necessariamente é alienígena, tem vampiro também, tá? Eita porra! Caralho! Deixa mas falar, não, porra! E é crime! Ele... Você fica me interrompendo tanto que eu esqueço que é pra eu falar, caralho! Esse é o objetivo. E sempre os bichos, os animais que aparecem depois, eles são mais fortes do que o principal que apareceu. Como... Tipo, aparece o pai dele, e o pai desse piazinho aí, que é o primeiro alvo, ele é mais forte, mais alto, mais rápido, mais... Piocão em volta de aranha. É, ele é muito forte, cara. Comparado, não, ele não é mais forte do que os outros. Os próximos, todas as caçadas que eles têm, tipo, o Gantz chama eles várias vezes, tipo, depois que completa a caçada, quem sobreviveu ganha tantos pontos. Chega a 100 pontos, tu tem 3 escolhas, que é ganhar uma arma forte. No anime só aparece duas, que é sair dali, tu é liberto do Gantz, tu volta sua vida normal, mas apaga sua memória. 2, tu pode reviver alguém que morreu. Fica quando alguém morre, entra pra uma lista lá de cara, de participantes, sei lá. E a lista, conforme vai adicionando mais gente que morre, os que estão mais velhos começam a sair, entendeu? Tem um número limitado de gente. E... é muito foda, tipo, a cada um dia ou dois, o Gantz sempre chama todo mundo, mas vem muita gente, velho, vem tipo 5, 6, 7 pessoas de uma vez, caralho, toca e morre tanta gente assim por dia, não sei. É, vai saber, né? É. Em Tóquio, no Japão. E... descobre, depois de um tempo, que tem mais bolas gigantes em outros lugares, mas isso não é mostrado no anime. E, cara, todas as caçadas, a próxima sempre vai ser mais difícil que a anterior. E é massa... Tipo o Sir Hunt. É, tipo isso. E é massa que tu... Tu não consegue adivinhar qual que vai... que vai dar, entendeu? É muito aleatório. E faz sentido a aleatoriedade, mas tu não consegue prever? Prever? Não entendi de o que você falou. Poderia repetir? Não. Então foda-se. Tu não consegue entender o que vai acontecer e por causa disso fica muito interessante, entendeu? Pode ser que no começo tu acha que vai ser muito fácil, que eles vão estar contra e tal. Mas sempre tem aquela cereja do bolo que falta, sabe? Que sempre aparece depois. Aquela bosta que eles põem por cima, você acha que é glacê de chocolate, mas é só cocô mesmo. Exato. Nossa senhora, véio. Que merda de definição. E o que mais tem pra falar sobre gigantes? Véi, é alienígena, mano. Ele fica muito foda conforme passa o tempo. Tu quer falar mais alguma coisa, né? Não. Nada? Nada. então, já que a gente falou o que a gente gosta... Agora eu vou falar do que a gente não gosta, vai, pode falar. O anime que você mais... Não, eu não gosto do Manuel, ele é muito pau no... Opa. Ele não gosta. vamos lá, meteu o pau. O Gabriel, sabe o Gabriel? Aquele Gabriel, aquele que não pensa. Aquele que não pensa. Aquele que não vive. Aquele que é seu primo. Aquele que é meu primo. Ele faz um anime. Eu não gosto, não sei. Tá. Não, eu amo ele. Tá. Se ele fosse mulher e gostosa, eu beijaria. Claro, né, velho? Que pergunta. Ou não. Mais provavelmente. Você não beijaria uma mulher gostosa? Eu beijaria, desde que eu não fosse minha prima. Vou te contar uma coisa. Não! Primas. Não! Ah! Eu acho melhor é assistir o filme do Pelé. Então, tem mais. O que fala aí do que algum anime, mangá ou então, desenho? Anime, mangá? Então, não assista aí que chama Saga. Hã? Não assista Ikshon Saga. Nossa, véi! Véi, eu me arrependi tanto de ter perdido tempo assistindo aquele anime. Qual que é o nome inteiro dele? É Ikshon Saga de Transfer. Não assista. Nossa, não dá pra entender nada. É. Voz bosta dele. Não assista também. Boca no pique. Não sei, vai depender do que... Não sei, se você vai entender isso, vai lá. Não sei. Na verdade, a gente... Tem uns postos meio diferentes, não sei, velho. É. Na verdade, a gente teria que estar fazendo o contrário, né? A gente falar pra assistir o que a gente não gosta e falar pro povo não assistir o que a gente gosta, sabe? Ah, mas seria muito filha na... Eu ia falar filha na putagem. O povo sempre faz o contrário. É, na verdade, mais animes que eu indicaria pra assistir do que pra não assistir, sabe? Talvez, quer ver? Sei lá, não tem muito anime assim que eu não recomendaria não assistir. Talvez eu recomendaria assim, se você for assistir algum anime, assiste, mas não fica no hypezinho da modinha, sabe? Pega um anime mais diferenciado pra assistir, que nem... Ah, assisti Shigenki no Kyojin, caralho, é muito foda. Mas você já procurou assistir Shigenki no Bahamut Genesis? Que também é muito da hora. Quer ver? Você já procurou assistir também... Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, tava aqui agora, velho. É Shigenki no Soma, que é de comida. Nossa. Ah, um anime de comida que eu achei muito massa, velho. Eu não sei se tem mangá, eu nem procurei um mangá, mas faz muito tempo que eu assisti. Pão. Que é... Bento. Ah, não é de comida, né? Não é, é de comida. Tipo, Bento é marmita em japonês. Eu acho que é isso. E eu tô explicando. Só porque o nome é de comida, não quer dizer que. Porque. E daí? As pessoas batalham. Luta. As pessoas batalham dentro do supermercado por comida, mas é tipo, depois de um certo, uma certa hora, sobra algumas marmitas em que o cara vai lá e coloca a bagulho de promoção. Uhum. E aí, tipo, é assim, é um ritual, tá ligado? Tem que esperar o cara colocar uhum. todas pra poder alguém ir lá e sentar o sarrafo no outro e pegar o bagulho. Exatamente. E que mais? Tem tipo, tem uma gordinha que ela usa um supermercado, um carrinho de supermercado. Ah, eu vi. E ela luta com o carrinho de supermercado, mas ela não espera o cara colocar o bagulho de promoção. Mulher mega psicopata, mano. Ela empurra o velhinho, tiozinho, morre. É, tipo, ela pega a marmita que tá, tipo, sem promoção e fala, pô, pode colocar agora. Que fica segurando a marmita. É. E as batalhas são muito fodas. Tipo, acho que tem duas irmãs gêmeas que lutam com usando a cesta de coisa, de supermercado, aquela cesta. Eu vi. E elas pulam na cesta pra pegar propulsão e atingir uma velocidade super rápida. Eu fiquei, como assim? Não tem lógica isso. É umas coisas muito absurdas, mano. Tipo, cara, sobretudo, que pega e luta com os caras lá. O cara entra de sobretudo. Normalmente, um cara entra de sobretudo, ele ia ser mega suspeito, mas não esse cara. É. E o principal, ele não sabe que tem esse tipo de coisa. Ele nunca lutou e ele precisa de comer, mas ele é meio pobre demais. E... aí tem a menina, a secundária principal, ela tá no meio caminho. E ela é muito, ela é tipo, um dos mais top em luta, sabe, tal. E ela ensina ele, pá, e é muito legal. Clichê! Clichê. Tem mais alguma coisa pra falar aí? Já tá dando no tempo, já. Tá dando tempo? Uhum. Zawordo! Olha, Jota! Nossa, Jojo, exatamente. Pra quem nunca assistiu Jojo, vai assistir Jojo. Não precisa falar mais nada. Só mais algumas recomendações assim, de anime. É, Noragami, assista Noragami, as duas temporadas. É bom, realmente. É legal, divertido. Noragami. Nossa, peraí. Fala de novo que cagou seu microfone, vai. Você tá me ouvindo agora, melhor? Vai. Noragami, recomendo Noragami. É um anime realmente divertido. Não é um anime que você vai assistir só pelas batalhas, mas realmente é algo divertido. Se você gosta de um pouco de shoujo, que é romance, né? É bem divertido. Mag, não tem o que falar. Mag é legal. Você gosta do famoso shonen, só que não exageradamente, tal. Mag tem isso, sabe? Ele não é focado só no personagem principal. É... deixa eu ver. Hakudai Kishio no Cavalier. Também eu recomendo. É mesma coisa de Overlorder. Ele, tipo, ele é o clichêzão. Só que tem de uma light novel. Então ele realmente é boa. Hoka no Yusha. Pra você ficar realmente putaço como eu fiquei. Outro anime que eu não recomendo é Samurai Flamenco. Se você gosta de robôs gigantes. Gigantes. eu recomendo Valvrake The Liberator. As duas temporadas que tem. É legal, não é o melhor anime de robô, mas é legalzinho até. Tem muita coisa clichê ali e tal. Mas a historinha dele eu acho até legalzinho e tal, apesar de ser um adolescente fazendo coisas absurdas. Fazer o que, né? Estamos aí pra isso. Estamos aí para isso, né? O Shio Notora também é bem legal. É o desenho do Spider-Man. Não é. Também recomendo Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Aquele desenho é muito massa. Adoro Spider-Man. O que mais, hein? Cara, Mushibugyo também é legal. Kamen Rider, assistam Kamen Rider. Todos Kamen Rider. Cara, eu não tenho. Foda-se você, Kamen Rider. Então assista Akiba Ranger, talvez você goste. Que é isso? Você só vai descobrir quando eu assistir. E principalmente God Eater e Garou. E nossa, também God Eater, um dos. God Eater é foda, valor. E também um dos animes que eu mais gosto de assistir, que eu direto tô reassistindo. Tem só 6 episódios. Que se não me engano, são 6 ovas. O mangá tá parado, ou pelo menos até todos os sites que eu procurei não tem mais capítulos. Que é Golden Boy, que seria Garoto de Ouro. Nossa, velho, Golden Cara, Boy. Muito massa. É muito engraçado. Ele é um anime muito engraçado. Nossa, ele é engraçado. Ele. Nossa, cara, eu não tenho como definir. Ele é muito, muito. Tem outros animes, mangá, assim, que é do autor de Golden Boy também. Tem um lá que, se não me engano, é de um soldado da Segunda Guerra lá, que é Golden, alguma coisa também. E também é muito bom. E tem outros animes também que é a mesma pegada, cara. São muito bons. Eu não sei exatamente o nome, mas é uma delícia de assistir, cara. Nossa senhora, eu fico fascinado. Então. Essa é a sua então é isso e tudo mais. Você só tem o mesmo no próximo episódio. No próximo episódio. Manuel e Tênis encaram várias contra novos personagens e novos inimigos de podcast. Hey, shit! Aonde... Daniel e Manuel ganham seus primeiros porchetes de Kamen Rider. Mano, tem uns Kamen Rider, tem umas porchetes que é muito igual, cara. Tem um cinto, um driver de transformação, o cara. Fala, não, isso não é um driver, o cara tá numa porchete, o cara é bicheiro, sabe? Ai, ai. Então, parece que é isso. Você é o host, você termina. Eu sou o host, eu termino. Vai, termina. Deixa eu pensar. Que objetos. Esse foi o podcast piloto. Se você gostou, deixe seu gostei. Funcionando o podcast piloto. Esse é o piloto, menino. Você tá vendo o podcast piloto? Ah, isso é corrida? Não. Na verdade, Manoel. Esperando minha mãe terminar de falar aqui. Qualquer coisa, depois você termina e põe na edição. Você sozinho. Então, pode ser sozinho. Obrigado, podcast. Então, é isso. Se você gostou, deixa aí que tu falou que tu gostou. A gente vai colocar isso no YouTube ou vai fazer um site? No YouTube? Você tem dinheiro pra bancar um site? Não, eu tenho site grátis. Tipo o podcast de Tanguinha. Eles têm um site. Ah, não, mas eles já tiveram o site deles mesmo. Que aquilo ali só estão mantendo domínio, entendeu? Ah, tá, entendi. Vai, tá, foda-se. Vai ter que ser no YouTube mesmo. Joga no YouTube, põe essa imagem que eu fiquei vendo no Skype. Durante umas 2 horas, tá ligado? Eu fiquei jogando o cara de cosplay de Delcio que ninguém conheceu. E o cara tá. Zero de calçadinho. O cara sub zero. E bem, a gente vai melhorar isso aqui. Não acredito que esse tenha sido o melhor. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Então, teste. São testes. São textos. A gente recomenda. A gente pede um apoio e tal. Divulgação, coisa do tipo. Por favor. E se você também tiver algum conselho a respeito de. Ah, o som você podia melhorar. Ah, ficou uma bosta. Não sei o que. Só ficou uma bosta, mas. Eu não vou te impedir de dizer isso. A gente já sabe que tá uma bosta. Tá uma bosta. Só pra economizar seus dedos. A gente tá com uma bosta, quem sabe qual é. Então daí você pode digitar que é uma bosta e tal, mas daí você fala assim, ó, mas eu acho que se vocês fossem atrás desse microfone, que é mais a gente já... é barato, tipo, é R$100, no máximo, meu amigo. Cris, não vamos falar sobre crise, mas isso aí... Tipo, eu não acho que a gente tem um microfone ruim, é porque a gente ainda não tem o que é necessário, tipo, uma... A gente não tem o gingado, a gente não tem o bom... Falta aquela coisa, porque, tipo, eu tenho um headset da Razer, o Kraken, peraí, o Kraken, acho que é, muito youtuber faz coisa com ele, mas tipo, eles têm a edição, eles têm placa de áudio, quer dizer, de som, tem tudo, essas paradas de edição tem bem dinheiro, feita, tem dinheiro, mulher, tem dinheiro, tudo. Yacht, mulher, utilizável aí. Então, acho que o microfone em si não é um problema. Tanto que ninguém aqui tem dinheiro pra comprar um microfone de... Motherfucker! Microfone, foda! Sendo que é mais em conta de comprar um bagulho de áudio, que tipo, o Zoom, sei lá, um Zoom H1, Zoom H2, Zoom H4, H6 não, H4, não, se bem que H4 também é muito caro. Mas... Ou LK6 é de podcast, só pra mim. Ah, tá. e é isso. Deixa aí o que tu quiser. Denner, termina aí, que eu só deixo. Então, a gente ainda não tem algo pra você mandar e-mail, apenas deixa comentário, talvez a gente leia na próxima. Em si, assim, se você também tiver mais algum conselho de você tá fazendo podcast, o que você acha que poderia ser melhor, deixa aí. E não se preocupa, não vai ser só esses dois babaca aqui. Cara. Então, vai ter convidado. O retardado e esse piadinho aí. É, Manuel! Oh. Seu servo saltitante. Nossa. Pela floresta. Pai do banco. Então. Mas assim, a gente pede ajuda realmente aí, porque só a gente falar se tá bom, se tá uma bosta, nunca vai ir pra frente. E não se preocupa, porque talvez na próxima tenha mais alguém, talvez o nosso querido Cueto. El Cueto, my brother! My brother! O Hall Station, né? O grande Alisson. Alisson, é Géa. É outras histórias do Alisson. Nossa, não duvido nada. É isso aí. Talvez a gente faça até um remaster desse episódio, porque... Talvez precise, não sei. A gente faz uma pauta 2. Remaster remake. A gente fala uma pauta de anime 2. Que bosta. Ah, e acho que é melhor a gente deixar um e-mail. A gente faz depois. Não. Fica aí, vai lançar no YouTube. Dá pra colocar o e-mail que a gente fez do... que a gente vai usar pra fazer o canal. Dá também, mas por enquanto vão deixar sem e-mail, porque senão só palavrões surgirão nesse tipo. Enfim, e-mail. Se tiver e-mail... Deixa pra quinta edição, tá ligado? Nossa, se tiver e-mail, ele vai estar aí nos comentários. Assim como o nome dos animes que a gente falou e tal, e eu vou tentar achar... Já que eu vou ter que editar, eu vou ter que ouvir todo o podcast de novo e anotando as coisas. Todo e qualquer referência é mera curiosidade. Não tem nada a ver isso que eu falei. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou, até mais. Denner. É muito hentai, senão você vai virar um tentáculo. É isso. Falou.